estão na Rádio Comercial e fabulosa é esta Right to Be Wrong na Comercial comigo, Marta Santos, e António Sérgio, que está quase a chegar aí. Entretanto, se ainda está acordado a esta hora e amanhã vai ter de acordar incrivelmente cedo, saiba que há uma dupla que torna as coisas um bocadinho mais fáceis. Eles abraçam grandes causas. Queria que o nosso governo pensasse nisto acerca do novo presidente, o Cavaco. Porque esse homem, esse sim é um cacholamambo. Cacholamambo. Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Caixilhos e laminados é uma oferta Vodafone e Suzuki Swift. Não é cacholamambo, muito pelo contrário, é o mestre António Sérgio que vai já aí esta noite. Aos 20 planeia-se uma vida saudável. Aos 30 começam as dores de cabeça com a saúde dos filhos. Aos 40 desejam-se mais 40 com saúde. E enquanto o tempo passa, a vida continua a mudar. E o seu seguro de saúde também. Medical BPI é um seguro de saúde flexível, com 4 módulos de diferentes coberturas que se adaptam a todas as fases da sua vida. Escolha o que mais lhe convém e pague apenas a cobertura que pretende. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Ainda não ligou para Cofidis Conta Certa? Agora é mais rápido ter um crédito entre 500 e 4 mil euros. Ligue 808-225-225 e com Cofidis Conta Certa tenha em apenas alguns minutos a sua resposta ao telefone. Cofidis, o crédito por telefone. Estou? Sim. Estava a dormir o que aqui. Hã? Na Media Markt? Devolve o valor do IVA? Não. Estás a brincar? O quê? Na compra de um TV, um LCD ou um plasma? Não posso. Quando? Nos dias 12, 13 e 14 de maio? É pá, depois ligo-te. Agora não tenho dinheiro. Pai, depois ligo-te para vir cá ver a bola. Media Market. Eu é que não sou parvo. Sinceramente, Daniel, eu às vezes não te compreendo. Tens dois filhos lindos, um casamento que eu diria perfeito, amigos com fartura, o emprego que sempre quiseste. E agora vens-me dizer que está na altura de arranjar um plano B? Tem calma e ouve. A Daniela quer fazer um plano BES adulto. Aquele que com um bocadinho por mês consegue uma grande poupança para o futuro. Além disso, garante-lhe sem sorteio um dos prémios que o BES tem para todas as subscrições. Home cinemas, viagens ao Brasil. Enfim, é por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança BES. Quem sabe, sabe. E a Daniela é que sabe. Boa noite, o fim de semana vai começar agora na Comercial com o António Sérgio. Era isso mesmo que eu ia dizer, que cheirinho a fim de semana que vem por aí. E quanto tempo aquece, e por aí também está mais quente, certamente. Também, também. Claro, é isso, quando o tempo aquece, não tem maneira, os portugueses não têm maneira de esquecer que há um verão para enfrentar. E desfrutar, fundamentalmente desfrutar. Mas o enfrentar é outra coisa. Exato. Tem a ver com a seleção nacional. Ui. Eu estou preocupadíssimo, estava à espera de aparecer no Sub-21, mas não sei porquê, problemas de BI, não entrei no Sub-21, talvez... Não sei, estou desgostoso, sinceramente. Eu acho que é da barba, será? Talvez da barba, exato. Eu aliás, até tive cuidado de abandonar o brinco que tinha na orelha esquerda para ver se entrava, mas olha, não tive sorte. Nada nenhuma. Feito. Olha, ainda bem que assim é da maneira que temos aqui, António Sérgio, boa noite. Ok, eu jogo com a música então. Boa noite, obrigado. Opte pelo nosso financiamento. É a solução para pagar menos pelo seu daily. A Iveco vai surpreendê-lo. Pronto, compro. Campanha válida até 30 de junho para todos os modelos daily. Limitada ao stock existente. Para mais informações, consulte o seu concessionário Iveco Daily. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. comercial da meia-noite às 13 e de terça a sábado, neste caso a tripla hora de sexta-feira. António Sérgio nas horas. Olá, boa noite. Certamente um dos títulos de surpresa no novo álbum self-titled dos Pearl Jam, chama-se Parachutes. Quanto ao outro, não arriscamos ainda por querer verificar a pronúncia, mas é uma excelente mostra dos Pearl Jam deste novo álbum, contrariamente ao que Parachutes parecia. Boa noite, é a tripla hora de António Sérgio na comercial. Talvez tenhamos esquecido isso. Shit happens.

Praticamente já se tornou um título inesquecível nestas noites da Rádio Comercial e das horas de António Sérgio. O tema chama-se Forever Lost, faz parte de um álbum de genérico All is Violent, All is Bright, e vocês, sem querem saber, pelo menos o nome do grupo, God is an Astronaut. Coisa simples. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Soltas na tripla hora de sexta-feira, António Sérgio, nos antenas da Comercial e por aqui na série de sete músicas em oferta Ótimos Recordação. Mark Almond recuperando um clássico dos 60, The Days of Pearly Spencer. Days edição de Days of Pearly Spencer, mais soltas, fase inicial, tripla hora de sexta, Rádio Comercial. How does it make you feel? Os Air, com o tratamento Adrian Sherwood. Da sua adolescência. Nunca teve direito a pósteres na revista Bravo, mas você ouviu no seu Walkman. Jennifer, we can't go wrong, let's put it in right. A Rádio Comercial apresenta Lloyd Cole, de volta e ao vivo em Portugal. 11 de maio em Santa Maria da Feira, 12 de maio em Tomar, 13 de maio em Alcobaça, 14 de maio na Moita. Lloyd Cole ao vivo, com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Lá encontro amizades verdadeiras, são fiéis e ao mesmo tempo são rebeldes às vezes. É a única que me leva realmente a ser fã de alguma banda. Toca animar. Toca animar. Com a Rádio Comercial. Quem jantou com a bruxa má e não ficou com azia, então pode arriscar. Venha tomar connosco um banho de luar na madrugada de sábado. Na Rádio Comercial é tempo para a fala da tribo. Parece definitivamente marcada mais uma sessão da Fala da Tribo para amanhã à noite. Começa um pouco mais tarde que as horas do António Sérgio, portanto cerca da meia-noite e 25, isto para garantirmos alguns compromissos de programação. E Ana Cristina Ferrão confirma o convite ao projeto Naifa. Esperamos bem que não se esqueçam de trazer alguns dos discos, membros do grupo, alguns dos discos dos seus gostos ou desgostos. Depois haverá som também aqui na cabine, onde se têm captado sessões incrivelmente interessantes. Fica também o som de uma outra escolha para 3 minutos antes da maré encher, a Naifa. Data muito próxima no Fórum Lisboa para a consagração de uma viagem por Portugal e palcos cá de dentro. A Naifa. Tenho uma estátua fluorescente da Virgem Maria que me dá confiança e brilha à noite. Tenho os joelhos magoados. O calvário dos fiéis devia ser menos árduo. 365 santos numa caixa calendário daquelas em que cada dia tem um chocolate. Tenho um lencinho branco onde limpo as lágrimas enquanto assisto a uma vigília via TV.

as últimas soltas a fechar a primeira hora é a tripla de sexta-feira com António Sérgio na Rádio Comercial. Certo, Lions in the Storm para o último dos Legion Fields, Bum Raps and Love Taps. Amanhã há a fala da tribo, portanto melhor é ir adiantando o trabalho da lista negra. Catch you up, Peter Murphy.

of Tom Jones. Sons iniciais da segunda de 3 horas para a edição de sexta-feira na Rádio Comercial com António Sérgio. The Ghost of Tom Joad foi um excerto do álbum de versões Renegades, assinado, aliás, Mighty, assinado Rage Against the Machine. Please welcome Queens of the Stone Age. In my head. às 3 horas nas antenas do comercial com António Sérgio. Arranca em beleza Rage Against the Machine e também Queens of the Stone Age, neste caso um certo In My Head para o álbum Lullabies to Paralyze. Elas não têm medo. Elas têm Medis. Com Medis, estão completamente protegidas. Têm a maior rede de saúde do país. Médico pessoal e assistência telefónica 24 horas por dia. Por apenas 9 euros por mês. Quem não tem Medis? Medis faz bem à saúde. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Mesmo que seja cliente de outro banco. Com a Rádio Comercial. Toca Animar. É mesmo isso, Toca Animar. E nesta altura entramos na série, na segunda hora, noutra série de 7 músicas. São uma oferta da Ótimos. A Ótimos recomenda, segue o que sentes.

novo merece, portanto, mais algum espaço. Faz parte, aliás, títulos fazem parte do álbum The Animal Ears, assinado Josh Ritter, uma edição de março deste 2006, temas Girl in the War, o que tem circulado por praticamente todas as compilações de promoção, e também o Wolf's Josh Ritter. Started listening to the wolves in the timber, wolves in the timber at night. I heard the song when I looked in the mirror, and the howls and the moans around my eyes. So long, so high, so long, so high, so long, so high, so long. Then when I came, there was little left between us. Skin and bones of love will make a me. I felt my eyes lifting over your shoulder. The wolves at the edge of the field. I still remember that time when we were dancing. We were dancing to a song that I heard. Teve direito mesmo nas ofertas, ótimos para dois títulos, Girl in the War e Wolves. Trata-se de Josh Ritter, certos do álbum The Animal Ears. Rádio Comercial. Toca animais. Humor, boa disposição, alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Because you had a bad day, you take one down, you sing a sad song just to turn it around. Toca Animar, com a Rádio Comercial. When you can't find the hours, days keep on slipping.

São os últimos títulos na oferta da série de 7 de ótimos, ótimos Cego que Sentes. O Skin com o single Is It Any Wonder? E uma recordação para alguns e se calhar novidade para outros. Sonic Youth, do álbum A Thousand Leaves, Sunday. Sete músicas em oferta da Ótimos, Ótimos Cego que Sentes, foi a recordação no caso para Sunday, os Sonic Youth, é à noite de sexta-feira na Rádio Comercial com António Sérgio. Os nossos bitoques são um bocadinho sola de sapato. O nosso arroz de marisco normalmente fica queimado, mas temos o grande prato do dia. A melhor música não falha. Pedidos para o almoço. De segunda à sexta, à uma da tarde. Vá a radiocomercial.clix.pt, escolha um clássico e uma música nova. E almoce com uma banda sonora que é uma especialidade. Com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial toca animar em Odmira e Ouric 88.1. Ganhe como nós. É a altura de Let's Go Downtown. E hoje é também a noite despedida de todas as rubricas fixas. A primeira a aparecer é a primeira depois a desaparecer. A viagem Downtown, onde esta semana nos concentramos em Sahara Blue, Hector Zazu. Uns momentos mais chatos, outros mais excitantes. Salavi. Thank you. snails. Horas de António Sérgio, Rádio Comercial, para uma das rubricas fixas desta semana, a viagem Downtown, onde a dedicatória foi inteirinha para Hector Zazu e Sahara Blue. Salientámos ao longo da semana os nomes que colaboraram com Zazu neste disco de altos, mais altos que baixos, Ryuichi Sakamoto, Tim Simonon, John Cale, deixa-me ver, Gérard Depardieu, Barbara Louise Cogan, a voz que nos habituamos a conhecer nos Passions, Elizabeth Valetti, também Khaled, Bill Laswell e Brian Perry, Lisa Jarrett, David Sylvian. O que é que nós podemos dizer mais? Deixar o último título no adeus das rubricas fixas. يا صاحب العقل يا حرب القوات يا خشلاق هريت كوبموت أنشين خدشين بتسيدتم قديمة وشيخ سوتي أهبار خدشة وشيخ نوتي أهبار خدشة عريف الرجال الأخيار تنالها بعدو من همل ما يبقى مهمول خيقوا علينا نفير مدفوت خيلي مزمان عريف الفوتو زي مقبلها إذا قريت خود الكنز المقفول شغيم لخ الילדים האלה كيمي ايغزه את הרעיה של מזלותינו معرفة النظام تخدم من آخر حالها הוויה של מזונותינו של משחלותינו חד מן עמני חכמת רע القلبي ورقت بي לשמור עלינו, נפיא את המגפות, והתחילי עם הזמן, שרים לך הילדים האלה, הקימי אי בזה את ההוויה של מזלותינו, של משלתנו, מתחננים אליי. Essa noite começa com água e sal. Água e sal. Para dançar ou apenas bater o pezinho. Sábados, 10:30, com João Vaz. Água e sal. Água e sal. Como a água do mar que se vai entrando no céu. Rádio Comercial. À beirinha do final da segunda hora, a edição tripla de António Sérgio nas horas da comercial, edição de sexta-feira até às três, neste caso cinco, um pouquinho mais, 5:30 para as duas, à altura de debaixo da língua e de despedida de outra rubrica fixa. All my blues. O esforço não é nada mau. Chamam-se Bonaline, agenda dos nomes novos. Horas da Rádio Comercial Bonaline. Lonely Guy. Everybody is going out and having fun. None. I can't get over how she said. I'm a lonely guy, and I have a lonely to run. I'm a lonely guy, and I have a lonely to run. Come on, get off.

tripla hora de As Horas de António Sérgio, Rádio Comercial, edição de sexta-feira. Amanhã há a fala da tribo a partir da meia-noite e 25, sensivelmente. Hoje há ainda a despedida de mais uma rubrica fixa, a Colher de Blues. Interpol, New York City, e ainda o salto para Frank Black and the Catholics. Go. End of Miles. Estamos a trabalhar. Passou pela cabeça como seria viver na pele do sexo oposto. Eu agora por acaso sonhei outra coisa, por exemplo, não posso. Pois bem, parecia. Então e que tal uma mudança de sexo?

estamos a fazer o tratamento. Duas semanas consecutivas, esta a última, com a dedicatória Drinking TNT and Smoking Dynamite para Buddy Guy and Johnny Wells. E não é de esquecer também, ou não serão de esquecer, as colaborações de Bill Wyman, que produziu e tocou o baixo tradicional, Pine Top Perkins, Terry Taylor e Dallas Taylor. A tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial, e no que diz respeito à edição de sexta-feira, praticamente a terminar, gostávamos apenas de salientar que amanhã à noite há Fala da Tribo, com a Ana Cristina Ferrão a convidar o projeto Anaifa. Começará cerca da meia-noite e 25, se bem que o som do grupo ficará para mais tarde. Há sempre aquela grande conversa, as escolhas dos próprios musicais, as escolhas musicais dos próprios músicos, etc, etc. A não perder, amanhã à noite, na Fala da Tribo, a Naifa. E por aqui deixamos o Som do Deus de hoje. É propositadamente dedicado ao vosso fim de semana, especialmente a quem o tem mais cedo. Swell. Sunshine every day. Every day. Sunshine. Foo.